A Silo Arte Latitude Rural apresenta Curso Livre Caipira Tech Lab. Meu nome é Alan Iwama, hoje atuo como pesquisador do Instituto Oceanográfico da USP. Sou pesquisador colaborador também da Universidade Federal da Paraíba e já estamos na quarta edição do módulo de mudanças climáticas e agricultura do curso Caipira Tech da Silo. Meu foco de trabalho é na investigação sobre mapeamento de áreas de riscos e impactos de mudança do clima, mas principalmente trabalhando com adaptação e estratégias de respostas a esses impactos das mudanças do clima com comunidades costeiras. Meu nome é Marina Hirota, eu atualmente estou professora do Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina, dando aulas para o curso de Meteorologia e orientando na pós-graduação na Ecologia, tanto da Federal de Santa Catarina quanto da Unicamp. Assim, meu foco de trabalho é bastante interdisciplinar. Assim, acho que o mais chave do que eu faço hoje é quantificação de resiliência, de sistemas socioecológicos e também avaliação de risco, né, e vulnerabilidades de impactos das mudanças globais, de uma forma geral, né, de clima, de mudança de uso da terra e de mudança na biodiversidade, tanto na América do Sul, tropical principalmente, quanto no planeta todo. Bom, a gente está na quarta edição que eu tenho compartilhado com a minha colega Marina Hirota. A gente oferece sempre no curso Caipira Tech Lab um módulo 2, que é de agricultura e mudanças climáticas. E acho que a importância dessa temática sobre os impactos da mudança do clima no campesinato, mas sobretudo, né, no camponês que está no dia a dia, na produção local, é entender um pouco mais desse processo de mudança que está acontecendo no globo terrestre, mas não só entender esses processos que são correlacionados, mas pensar juntos como as soluções que eles têm buscado para enfrentar esses impactos, como aumento de temperatura, chuva de mais, chuva de menos, eles podem reverberar dentro dessa rede que está sendo criada dentro da Silo através desse curso. Então, a gente tem propiciado um espaço de diálogo, de conversa, para buscar diferentes estratégias de adaptação aos efeitos que eles estão vivenciando hoje de forma cotidiana. O Alan, ele super resumiu bem o que a gente veio, né, fazer aqui em termos do curso, em termos da importância. Eu acho que eu complemento só dizendo que a riqueza de fazer esse tipo de interação é muito, muito grande, porque abre portas para diferentes universos, tanto para as pessoas, né, que estão no campesinato, que vivem disso, quanto para nós, cientistas, que estamos constantemente olhando as coisas com uma distância razoável e, ao mesmo tempo, para os camponeses que estão praticando o campesinato de uma forma mais local, né, com a mão na massa. Então, são visões e universos muito complementares. Quando são trazidos juntos, podem trazer inúmeros benefícios para os dois lados e, eventualmente, né, no médio para o longo prazo, produzir soluções fora da caixa, que são aquelas que a gente precisa hoje, para se adaptar às mudanças do clima e para viver num mundo em mudança constante daqui para frente. Bom, eu complemento mais uma vez a importância também do curso reforçar esses múltiplos sistemas de conhecimento que a gente tem propiciado nesses lugares, né? Então, a gente tem feito muita prosa, muita troca e conversa, e que na academia a gente tem chamado isso, né, de diálogo de saberes, para justamente a gente trabalhar junto, né? Trabalhar esse sistema de conhecimento de forma complementar, que a Marina comentou, para os impactos que nós todos estamos vivendo. Então, tem sido um grande aprendizado, uma co-construção de conhecimento. E é isso que eu acho que é um dos resultados também que a gente está fazendo junto com eles através dessas oficinas. Então, o curso ele foi muitíssimo rico, né? A gente começou apresentando, se apresentando e depois coletando muito da percepção dos participantes com relação às mudanças no ambiente que eles vivem. Então, o que está mudando? Essa era a grande pergunta, né? O que está mudando de onde você vem? O que é observado já por eles? E aí é uma riqueza muito grande. Existem alguns aspectos que são muito semelhantes, outros aspectos que são diferentes. E a gente vai construindo através disso, construindo saber, construindo conhecimento, e levantando várias dúvidas assim, acerca do que eles observam, mas não compreendem. Então aqui eu acho que começa um ponto de intersecção muito interessante dessa conversa, né? Também do que a ciência pode trazer e como eles veem o que a ciência pode trazer em retorno, e assim vai, para frente, para trás, para frente, para trás. Então, nessa edição a gente teve um debate, eu considero, assim, muito rico, e a gente construiu assim, uma narrativa, e muito aproveitando o curso da Rosane de ontem, tenho que dizer, construímos essa narrativa das perguntas deles a partir de um contexto de mudanças, né? Apresentando as grandes crises do mundo que a gente tem, de biodiversidade, de clima, e as grandes mudanças do uso da terra que a gente tem, os impactos disso de uma forma geral para o clima. Então, acho que foi muito, muito rico e muito debatido assim, todos esses aspectos, o que eles sentem enquanto campesinos dentro desse contexto de mudanças, às vezes a falta de informação com relação a tudo isso, e como essa nova informação dá uma bagunçada e pode oferecer novos caminhos daqui para frente, para novas ideias, e especialmente de como se absorve toda essa informação para seguir em frente. O que a gente tem combinado, Marina, Hirota e eu, nesse curso, é que a gente sairia do esquema explanativo, né? Que a gente ia propiciar uma conversa, e é exatamente isso que ela disse. Então, a primeira coisa que a gente faz como estratégia metodológica do curso é escutar, uma escuta ativa com eles. E Marina, depois que ela vai comentar, a partir de um conhecimento que ela tem vasto sobre como funciona o sistema terrestre, como essas coisas se correlacionam e como um efeito pequeno em uma parte do mundo vai afetar em outro lugar. E trazer esse conceito para eles faz muito sentido quando eles observam esses impactos. Amanhã, a parte que a gente divide uma escuta ativa e depois trazer para esse momento é onde realmente a gente se sente parte de um só, né? Nós estamos trabalhando juntos e isso foi muito rico. E a outra parte que a gente vai depois fazer mais dinâmicas interativas, a gente trabalha com dois tipos de método, né? Um que é o mapeamento participativo. Então, a gente quer que, através dessas histórias contadas, eles mostrem isso no mapa. Então, a gente, no final das contas, obtém um mapa de histórias, um mapa de narrativas que eles têm sobre o território e a produção local. E depois a gente tenta correlacionar isso numa abordagem que a gente quase que faz um mapa mental sobre quais são os impactos e que estratégias são desenhadas para resolver esse tipo de impacto. E depois, no final, a gente traz alguns exemplos que acontecem no mundo, mas, sobretudo, os exemplos que eles já estão buscando trazer como o que as instituições importantes têm trazido como chamadas de soluções baseadas na natureza ou infraestruturas verdes, que é o que a gente tem buscado trabalhar com comunidades e cidades resilientes. Então, acho que esse é mais ou menos as propostas que a gente abre e que é importante realmente trazer esse diálogo que eu poderia chamar de transdisciplinar, porque é uma conversa muito transversal. Só isso aqui, eu queria comentar, a gente normalmente inicia a atividade perguntando como é que as pessoas chegam, né? E a gente termina também com uma palavra, um sentimento que as pessoas querem trazer quando termina o curso. E eu queria compartilhar aqui uma palavra que eu acho que é importante e que saiu, que é corresponsabilidade. Eu acho que eu encerro esse fechamento colocando a corresponsabilidade como nós, enquanto pesquisadores, mas também produtores e comunidades e o mundo inteiro que precisa se corresponsabilizar pelas mudanças que estão acontecendo. Se elas são uma variabilidade natural, se ela é induzida pelo homem, a gente tem que se corresponsabilizar para esses efeitos que estão acontecendo. Então, para mim, palavra-chave é corresponsabilidade. E assim eu encerro. Eu queria encerrar dizendo que para mim é sempre um prazer muito grande, né, trabalhar com o Alan. Que essa parceria que a gente tem ela acaba contagiando as pessoas que estão no curso, né? A participarem disso, a juntarem com a gente e a transformar cada uma dessas experiências que a gente tem aqui no Caipira Tech Lab em experiências muito diferentes umas das outras. E dessa vez, eu acho que eu senti isso mais forte do que nunca. Foi a vez que eu senti isso mais forte, que a gente estava mais unido. E a gente nunca se encontra. Então, eu acho que para mim a palavra que fica e que eu falei para encerrar foi parceria, porque é uma parceria que transcende um pouco, né, essa amizade que a gente tem e chega nas pessoas e agarra as pessoas e traz todo mundo para junto e a gente consegue fazer essa troca tão, tão super sensacional que a gente tem a oportunidade aqui na Sila. Então, acho que eu encerro só complementando com isso. E dizendo que para mim é sempre um prazer, que eu fico sempre muito agradecida de estar aqui e participar dessa iniciativa. Então eu deixo aqui meu abraço e minha gratidão, assim, por tudo. Eu também agradeço essa parceria e agradecer a oportunidade da Silo de nos juntar, Marina e eu, junto com Cíntia e essa equipe toda que a acompanha, porque essa troca de experiências faz com que a gente realmente se sinta motivado e inspirado a buscar pequenas, grandes soluções. Então, também saio muito feliz desse momento e com expectativa que a gente possa desdobrar em várias outras sementes essa atividade que a gente tem feito. Um abraço. Acompanhe em nosso site as aulas do curso livre do Caipira Tech Lab. Acesse silo.org.br.